Minha mente é um canal de comunicação com o universo à minha volta. Cada vez mais percebo que minha mente está conectada ao universo. Minha mente é um canal de comunicação com o universo à minha volta, sendo um veículo aberto à recepção e emissão de ideias e emoções. Vivemos num universo onde transitam ondas ou partículas em frequências diversas que a mente humana nem sempre é capaz de registrar, mas que varam distâncias incríveis, inacessíveis diretamente à consciência. Às vezes são tão sutis que nem os mais sofisticados aparelhos lhes registram a existência. Independente da tecnologia de hoje, o ser humano sempre esteve imerso nesse universo de emissão e captação de mensagens, sejam oriundas de seus pares ou da própria natureza com seus sinais espontâneos. O universo vibra, pulsa e reverbera a frequência divina nas mais diversas gradações. Não importa no momento se são ondas, partículas ou fluidos, ou sua natureza física, pois se trata apenas da manifestação de uma ideia ou emoção que está vinculada à matéria, e nos alcança onde quer que estejamos. A mente humana, diferente do cérebro físico, emite e capta, sem o auxílio dos cinco sentidos, sons, imagens, ideias, emoções, dentre outros estímulos desconhecidos, sem que a consciência seja acionada. Tais formas de captação e emissão sofreram interpretações diversas ao longo da história, segundo os paradigmas inerentes a cada época. A possibilidade de captar mensagens desconhecidas teve várias interpretações. Foi considerada, A, um poder sobrenatural, B, uma capacidade ou dom cedido por Deus, C, um poder demoníaco, D, mediunidade, e, por último, F, percepção extrasensorial. A faculdade da comunicação com o universo, inerente ao espírito, quer encarnado quer desencarnado, transcende a esfera do pensamento, da fala e da atitude geral. Ela é facultada pela própria existência. Descobrir-se em permanente comunicação com o universo e perceber seus sutis mecanismos, é um dos passos mais importantes na evolução. Essa faculdade ampla e de abrangência ilimitada chama-se mediunidade. Graças a ela e ao amadurecimento da prática mediúnica tornou-se possível ao ser humano desvendar os escaninhos do inconsciente. Independente dos mecanismos cerebrais, de sua fisiologia ou condições psíquicas, estamos a todo momento nos comunicando com nossos semelhantes, com a natureza e com Deus. O cérebro humano não representa o único veículo para essa comunicação. Ela se dá na essência do espírito. O corpo físico possibilita apenas um tipo de comunicação, mas não o único. O perispírito possibilita outros tipos que não dependem da química cerebral. O espírito, porém, realiza múltiplos tipos de comunicação, mantendo ligações com a vida e com o universo, inacessíveis à nossa compreensão. Essa comunicação, verdadeiro diálogo permanente, independe da consciência ou da vontade do indivíduo, sendo inerente ao espírito. Nesse sentido, existir é interexistir, estar dentro de, ou entre algo maior. Conseguir trazer o processo de comunicação para a consciência representa um grande passo na evolução do ser humano. Quanto mais ele se conscientiza desses processos transcendentes, mais dele se utiliza para seu crescimento espiritual. Essa conscientização se dá na medida que ele escuta, mas, isto é, percebe os sinais que vêm espontâneos em resposta às suas atitudes. A vida nos dá o que a ela oferecemos. Nem mais nem menos. É nessa relação entre o ser humano e a vida que ele passa a conhecer-se, a descobrir-se, a transformar-se e iluminar-se. A comunicação com os espíritos, no sentido mediúnico, não representa a única via da faculdade inerente ao humano, chamada de mediunidade. A faculdade é universal e sua utilização ampla e responsável representa um degrau a mais na evolução humana. O trabalho mediúnico, em que ela é a ferramenta ponte fundamental, tornar-se-á, como hoje o é, uma de suas múltiplas vias de expressão. Seu uso se tornará mais abrangente e alcançará a amplitude semelhante à da fala. A mediunidade é a ligação entre o ser humano e a vida, que transcende os limites do corpo e das contingências culturais. Por muito tempo o ser humano pensou em desenvolver o cérebro a partir de técnicas diversas e de substâncias químicas, acreditando poder aumentar suas capacidades de comunicação e percepção do mundo à sua volta. Sua busca, ao contrário de lhe dar uma visão mais compreensiva da vida, distorceu-lhe a faculdade, permitindo os equívocos interpretativos sobre si mesmo, além de lhe dar uma ideia errônea sobre a vida espiritual. A mediunidade é a faculdade do espírito, o corpo físico, quando encarnado, e o perispírito, se prestam como instrumentos intermediários. A comunicação no universo se faz dentro das prerrogativas do espírito, pois ela representa a veiculação de mensagens de um transmissor para um receptor. Não há comunicação sem emoção e inteligência, e estas estão presentes na essência do espírito. Essa faculdade, de se comunicar com a essência do universo, pode ser, e deve sê-lo, desenvolvida para o próprio crescimento do espírito. O desenvolvimento se dá com a utilização, com a experiência em envolver-se nos seus meandros. Para alcançar-se progressos no campo da mediunidade, é necessário ligar-se ao espiritual, ao transcendente e ao mediúnico. O estudo, o exercício e o interesse em assuntos relacionados às capacidades paranormais e mediúnicas representam o início do processo de amadurecimento para a aquisição daquela faculdade. Pessoas que apresentam uma capacidade maior em lidar com os fenômenos mediúnicos ou que a possuam já desenvolvida, certamente conviveram com eles em outras encarnações, conservando o que já tinham aprendido. Ter uma faculdade mediúnica desenvolvida significa já tê-la utilizado em outras épocas. Começar agora é garantia de obtê-la nas próximas vidas. Quando pensamos em alguém, a pessoa recebe a onda mental que lhe emitimos na qualidade que desejamos. Pensar em alguém é garantia de alcançar o objetivo. Nem sempre o outro registrará conscientemente o pensamento, porém receberá a vibração correspondente. O desenvolvimento da faculdade mediúnica se dá a partir do estudo metódico e da realização de exercícios de concentração e mentalização. A reflexão sobre os próprios pensamentos, seu curso e sua origem, pode levar o indivíduo à capacidade de separar os que são autógenos dos exógenos, na medida que conheça a si mesmo. Separar, dentre os pensamentos, aqueles que nos são sugeridos e assimilados por sintonia, favorece o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Frequentemente nos deparamos com ideias que se insurgem na mente, originárias de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, que se misturam aos nossos pensamentos de tal forma que não lhes distinguimos a procedência, atribuindo-lhes uma origem pessoal. Porém, são ideias autônomas e que, muitas vezes, superam a nossa livre vontade de pôr um direcionamento às nossas atitudes. Mediunidade é uma faculdade útil ao indivíduo, em qualquer circunstância em que se encontre. Não é boa nem ruim. É simplesmente uma das múltiplas faculdades da alma. Para aprender a desenvolver melhor essa faculdade é preciso aprender a escutar os sinais do universo e distingui-los do ruído externo, habituar-se ao recolhimento, à meditação, à oração e a ligar-se mais à espiritualidade da vida.